E eu estou na linha neste momento com a Silvia Oliveira, ela que é coordenadora geral de articulação institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica no Ministério da Justiça, lá em Brasília. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos falar aí sobre um evento que acontece aqui em Foz do Iguaçu entre os dias 19 e 23 de novembro. Vai ser a 16ª reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro? Isso mesmo, Guilherme. É a ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. E este evento, ele trará várias autoridades aqui para a cidade de Foz do Iguaçu. Quais serão os temas principais aí que estarão em debate nesta reunião? A ENCLA é uma estratégia nacional, né, como já o próprio nome diz, que existe desde 2003. É uma rede de articulação entre os diversos órgãos e entidades do poder público brasileiro, do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministérios Públicos, que é justamente, tem como objetivo debater temas, né, e buscar soluções para o enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil. Portanto, um tema bastante abrangente, inclusive, porque a questão da lavagem de dinheiro, ela tem diversas facetas. Aqui na região de fronteira, a gente acompanha diariamente, inclusive, né, questões relacionadas à lavagem através de atividades criminosas, como tráfico de drogas, contrabando. Tivemos casos de corrupção também, né, denunciados nacionalmente. Enfim, é um tema que está muito em voga, inclusive, na discussão diária sobre a administração pública aqui no Brasil. É, exatamente. A corrupção e a lavagem de dinheiro, né, são temas que se aproximam bastante, como você mencionou, outros crimes também. A lavagem de dinheiro é um mecanismo utilizado para encobrir aí a origem ilícita de diversos crimes, né, como os mencionados que ocorrem bastante aí na fronteira, como contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, a ENCLA, ela busca, através de estabelecimento de políticas, de discussões, coibir a lavagem de dinheiro, porque já há um entendimento do Estado brasileiro e também internacional de que você atacando a parte financeira das organizações criminosas, você enfraquece as organizações criminosas e assim consegue com mais efetividade combater o crime organizado. E nessa reunião aqui em Foz do Iguaçu será feito também um balanço aí com relação às ações que foram desenvolvidas agora neste ano de 2018? Exatamente. A ENCLA, ela trabalha com ciclos anuais. Então, a cada fim de ano, o grupo se reúne, né, representantes dessas diversas instituições se reúnem e buscam identificar quais são os problemas que devem ser enfrentados de maneira mais imediata. E assim se estabelecem as ações, as chamadas ações. Nessas ações, são convidados também os representantes desses grupos para, com a criação de grupos de trabalho, buscar as soluções, os resultados, né, para enfrentar aqueles problemas que foram identificados. Então, nós tivemos no final do ano passado, em novembro, a 15ª reunião plenária, que ocorreu em Campina Grande, onde foram estabelecidas 11 ações para 2018. E agora, ao final do ano, então, na reunião plenária que ocorrerá em Foz do Iguaçu, entre os dias 19 e 23 de novembro, a ENCLA, né, a estratégia, apresentará os resultados dessas 11 ações, desses resultados do trabalho desses 11 grupos que se encontraram ao longo do ano de 2018. E também vai ser feito aí um planejamento até para 2019, porque a gente sabe que vai haver troca de governo, mas algumas políticas elas não são de governo, elas são políticas de Estado, né? Vai ser feito aí um planejamento até para 2019? Exatamente, Guilherme. A ENCLA, ela tem trabalhado há 15 anos com estabelecimento de políticas de Estado, né, independente do governo. Então, essa plenária também, a gente sempre ressalta que são dois momentos. É o momento da entrega dos resultados do ano de 2018 e há o momento do estabelecimento de quais são as ações que vão ser trabalhadas ao longo do ano de 2019. Né? Então, agora em Foz do Iguaçu, além da entrega dos resultados, que vai ocorrer no dia 19, na plenária de abertura, a reunião plenária, na verdade, é uma reunião de trabalho, não são seminários, não são apresentações. Então, ao longo dos dias 20, 21 e 22, todos os representantes estarão reunidos discutindo quais vão ser as ações para 2019. Então, no dia 22, na plenária de encerramento, serão anunciadas as ações que a ENCLA pretende trabalhar no ano de 2019. Eu tenho aqui, inclusive, uma lista que inclui, né, algumas autoridades que estarão presentes aqui em Foz do Iguaçu, uma delas o ministro da Justiça, Torquato Jardim, também o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enfim, a agenda aí que envolve realmente as autoridades principais desse assunto em Brasília, enfim, eles estarão aqui na nossa cidade durante este evento? Isso. O Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, ele atua como secretaria executiva da INCLA, que, como eu mencionei, na verdade, é uma estratégia formada por diversos atores do Estado brasileiro. Mas a secretaria executiva, quem tem a responsabilidade de organizar, né, tanto os grupos de trabalho como a própria reunião plenária, é o departamento que está dentro da Secretaria Nacional de Justiça, que faz parte da estrutura do Ministério da Justiça. Então, nós teremos a presença do ministro da Justiça, já está confirmado, também o ministro da Segurança Pública confirmou a presença até o momento, e a Procuradora-Geral da República, entre outras autoridades que nós estamos aguardando também a presença na plenária de encerramento, que ocorrerá no dia 22 de novembro. E algum motivo até para a escolha aqui da cidade de Foz do Iguaçu? Porque no ano passado foi Campina Grande, né, que você citou. Para este ano, a escolha aqui em Foz do Iguaçu teve algum critério particular até? A INCLA, essa reunião plenária, as reuniões de trabalho ocorrem em Brasília, aqui na sede do DRCI, né, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Mas a reunião plenária, ela é sempre feita cada ano numa cidade diferente. E nós buscamos parcerias com órgãos locais, né, seja órgãos estaduais. Esse ano, então, a parceria foi buscada com a Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu, que também é a Polícia Federal também é um dos órgãos que compõem a estratégia. Então, nós buscamos essa parceria. Nós procuramos sempre, cada ano, fazer num estado diferente. E o estado do Paraná não tinha sido ainda anfitrião, digamos assim, dessa reunião. Então, nós buscamos a parceria com a Polícia Federal, com a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, que é quem está nos apoiando no local para realizar a reunião plenária. Portanto, desde já deixamos aqui as boas-vindas, né, a todos os que virão aqui para participar dessa reunião aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Conversei com a Silvia Oliveira, ela que é coordenadora-geral de articulação institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica lá do Ministério da Justiça em Brasília, né, falando sobre essa reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, que será aqui em Foz do Iguaçu. Silvia, muito obrigado pela participação e esclarecimentos aos ouvintes aqui da RCI. Guilherme, nós agradecemos a oportunidade de estar aí ao vivo esclarecendo e mostrando um pouco mais do trabalho que a ENCLA vem desenvolvendo aí na luta contra a corrupção e a lavagem de dinheiro, né, no Estado brasileiro. Muito obrigada e um bom dia para todos.